A fecheiro 21, Hemmingford County, Minnesota, 1930. Avançando como uma sonâmbula pelo frio de rachar, desce pelo acesso, viro à esquerda e caminho com dificuldade pela estrada de terra batida até à ponte decrépita. Em certos sítios, tenho de atravessar a camada superior da neve, dura como côdea. O gelo arranha-me os tornozelos. Quando olho para as estrelas cristalinas no céu, o frio deixa-me sem fogo. Depois de sair dos bosques e chegar à rua principal, a lua cheia ilumina os campos à minha volta, com uma luz tremuluzente e esbranquiçada. Vou ouvindo a gravilha que piso. Sinto a sua rugosidade através das solas finas. Mexo no interior de lã suave das minhas luvas, tão quentes que nem as pontas dos dedos tenho frias. Também não tenho medo. Aquele casebre era mais assustador do que esta estrada, com luar por todo lado. O meu casaco é fino, mas por baixo estou a usar toda a roupa que consegui recuperar e estugo o passo para me aquecer. Diviso um plano. Caminharei até à escola. São só 6,5 km. A linha escura do horizonte fica lá ao longe, com o céu acima um pouco mais claro, como camadas de sedimento em rocha. Tenho a imagem da escola fixa na mente. Só preciso de chegar lá. Andar a um ritmo constante, com as botas a raspar na gravilha, conto 100 passos e recomeço. O pai costumava dizer que é bom testar os limites de vez em quando. Ficar a saber aquilo que o corpo é capaz de fazer, o que somos capazes de suportar. Disse isso quando estávamos agoniados a bordo do Agnes Pauline e voltou a dizê-lo no primeiro inverno, terrivelmente frio em Nova Iorque, quando 4 de nós, incluindo a mãe, adoecemos com pneumonia. Testar os limites, saber o que somos capazes de suportar. É isso que estou a fazer. Enquanto caminho, sinto-me tão leve e insubstancial como uma folha de papel levada pelo vento e a deslizar pela estrada. Penso em como ignorei o que estava diante dos meus olhos, como fui cega, que tola fui por não estar à defesa. Lembro-me de Dachi, que sabia o suficiente para temer o pior. Lá ao fundo, no horizonte, a primeira luz rosada da aurora começa a surgir. E mesmo à frente, o edifício de ripas brancas torna-se visível, a meio de uma pequena colina. Agora que já vejo a escola, perco as forças. E tudo o que quero fazer é deitar-me na beira da estrada e descansar. Sinto os pés pesados como chumbo. Doem-me. Tenho a cara dormente, o nariz gelado. Não sei como consigo alcançar a escola, mas lá chego. Quando levo a mão à porta, percebo que está trancada. Dou a volta até às traseiras, ao alpendre, onde se armazena a lenha para a salamandra. Abro a porta e caio no chão. Há uma velha manta para cavalos, dobrada junto à pilha de lenha. Embrulho-me nela e entrego-me a um sono agitado. Estou a correr num campo amarelo, por um labirinto de fardos de palha, sem conseguir orientar-me. Dorothy! Sinto uma mão no ombro e acordo sobressaltada. É Mr. Post. Valha-me Deus, o que... Por um momento, também não sei. Olho para Mr. Post, para as suas faces redondas e avermelhadas e para a sua expressão intrigada. Olho-me em redor, vejo a pilha de lenha cortada, as ripas caiadas das paredes do alpendre. A porta da escola está aberta e percebo que ele deve ter vindo buscar lenha para acender a salamandra, como fará, certamente, todas as manhãs, antes de ir buscar-nos. Estás bem? Aceno com a cabeça, dizendo a mim mesma que tenho de estar. A tua família sabe que estás aqui? Não, senhor. Como é que chegaste à escola? Vim a pé. Ele fita-me por um instante e depois diz... Vamos lá, tirar-te daqui de frio. Mr. Post leva-me até uma cadeira na sala de aula e pousa-me os pés noutra cadeira. Em seguida, tira-me a manta suja dos ombros. e substitui-a por outra limpa de xadrez que encontra num armário. Desata-me as botas e pousa-as ao lado da cadeira, fazendo tch, tch, ao ver os buracos nas minhas meias. A sala já está a aquecer quando Miss Larson chega, passados uns minutos. Mas o que é isto? Exclama Dorothy. Desenrola o seu lenço violeta e tira o chapéu e as luvas. Pela janela, atrás dela, vejo um carro a afastar-se. O cabelo comprido de Miss Larson está apanhado num carrapito junto à nuca e os seus olhos castanhos são límpidos e luminosos. A saia de algodão cor-de-rosa que está a usar realça-lhe o rubor das faces. Ajoelhando-se em frente à minha cadeira, fala comigo. Meu Deus, querida, estás aqui há muito tempo? Mr. Post, que já completou os seus deveres, está a pôr o chapéu e a vestir o casaco para ir fazer a ronda com a sua carrinha. Estava a dormir ali no alpendre quando eu cheguei. Ri-se. Pregou-me cá um susto. Imagino, responde ela. Diz que veio a pé 6,5 km. Abana a cabeça. Foi uma sorte não ter morrido gelada. Parece que o senhor aqueceu bem. Está a descongelar. Bom, vou buscar os outros. Dá uma palmadinha na parte da frente do casaco. Já volto. Assim que ele se vai embora, Miss Larson diz-me. Ora bem, agora conta-me o que aconteceu. E eu conto. Não era essa a minha intenção, mas ela fita-me com uma preocupação tão genuína que tudo me sai. Falo-lhe de Mrs. Grote o dia inteiro na cama, de Mr. Grote nos bosques, da poeira gelada na cara com que acordo de manhã e dos colchões manchados. Falo-lhe do guisado frio de esquilo e das crianças sempre a berrar. E falo-lhe de Mr. Grote no sofá, das mãos dele no meu corpo e de Mrs. Grote grávida e no corredor a expulsar-me aos gritos. Digo-lhe que tive medo de parar de andar, de adormecer. Falo-lhe das luvas que Fanny me fez. Miss Larson pousa uma mão sobre a minha e deixa-a ficar, apertando-me de vez em quando. Oh, Dorothy, diz ela. E depois, ainda bem que tinhas as luvas. Parece que a Fanny era uma boa amiga. Pois era. Ela ergue o queixo e tamborila dois dedos nele. Quem é que te levou aos Grote? Mr. Sorensen, da Children's Aid Society. Muito bem. Quando o Mr. Post voltar, eu vou dizer-lhe que vá à procura desse Mr. Sorensen. Abrindo a sua marmita, tira de lá um biscoito. Deve estar com fome. Por norma, eu recusaria. Sei que é parte do seu almoço. Mas estou tão faminta que, ao ver o biscoito, fico com água na boca. Aceito desavergonhadamente e devoro. Enquanto estou a mastigar o biscoito, Miss Larson aquece a água na salamandra para fazer chá e corta uma maçã às fatias, dispondo-as num prato de porcelana lascada que tira da prateleira. Fico a vê-la a pôr colheradas de chá num coador e a despejar a água a ferver em duas chávenas. Nunca a tinha visto a oferecer chá a um dos alunos. E, de certo, nunca a mim. Miss Larson, começo. Será que poderia... Ela parece perceber logo o que estou a perguntar. Levar-te para casa? Para viveres comigo? Sorri, mas tem uma expressão sofrida. Preocupo-me contigo, Dorothy. Acho que sabes isso. Mas não posso. Não tenho condições para cuidar de uma menina. Moro numa pensão. Aceno com a cabeça, a sentir um nó na garganta. Mas vou ajudar-te a encontrar uma casa, diz-me com delicadeza. Um sítio que seja seguro e limpo. E onde te tratem como uma menina de 10 anos deve ser tratada. Prometo. Quando os outros saem da carrinha, fitam-me com curiosidade. O que é que ela está aqui a fazer? Pergunta um dos rapazes, Robert. A Dorothy chegou um pouco mais cedo hoje. Miss Larson alisa a parte da frente da sua bonita saia cor-de-rosa. Vão para os vossos lugares e peguem nos cadernos de exercícios, meninos. Depois de Mr. Post ter vindo das traseiras com mais lenha e de ter disposto os toros no caixote ao lado da salamandra, Miss Larson faz-lhe sinal e ele segue-a até ao vestíbulo. Ao fim de uns minutos, torna a sair sem ter tirado a boina e o casaco. Ouvimos o motor e os travões a chiar quando ele faz as manobras necessárias para levar a carrinha pelo acesso íngreme. Cerca de uma hora mais tarde, ouço o matraquear distinto da carrinha e espreito pela janela. Vejo-a a subir lentamente o acesso íngreme e depois a travar. Mr. Post sai e entra pela porta do alpendre e Miss Larson sai da sala de aula para ir às traseiras. Passados alguns momentos, chama-me. Eu levanto-me, com todos os olhares fixos em mim, e vou também até ao alpendre. Miss Larson parece preocupada. Está sempre a levar a mão ao que repito. Dorothy, Mr. Sorensen não acha... Hesita e toca no pescoço, lançando um olhar suplicante a Mr. Post. Acho que o que Miss Larson está a tentar dizer, começa ele lentamente, é que vais ter de explicar a Mr. Sorensen o que aconteceu ao certo. Idealmente, como sabes, o objetivo é que as colocações funcionem. Mr. Sorensen pergunta-se se isto não terá sido apenas um mal-entendido. Sinto-me tonta à medida que vou entendendo o que Mr. Post está a dizer. Ele não acredita em mim? Os adultos entreolham-se. Não é uma questão de acreditar ou deixar de acreditar. Ele só precisa que sejas tu a contar-lhe a história, diz Miss Larson. Pela primeira vez na vida sinto a força da revolta. Os olhos enchem-se-me de lágrimas. Não vou voltar para lá, não posso. Miss Larson passa um braço à volta dos meus ombros. Dorothy, não te preocupes. Vais contar a Mr. Sorensen o que aconteceu e eu vou dizer-lhe o que sei. Não deixarei que voltes para lá. As horas seguintes passam num turbilhão indistinto. Imito os movimentos de Lucy, agarrando na cartilha quando ela o faz, colocando-me atrás dela na fila para ir ao quadro. Mas mal dou pelo que sucede à minha volta. Quando ela me sussurra, estás bem? Eu limito-me a encolher os ombros. Ela aperta-me a mão, mas não insiste. E eu não sei se é por pressentir que não quero falar acerca disso ou por recear o que eu poderia dizer. Depois do almoço, já nos nossos lugares, vejo um veículo lá muito ao longe. O som do motor ocupa a minha mente. Tudo o que vejo é a carrinha escura que se aproxima da escola. E lá está ela, a subir pelo acesso íngreme, a chiar e a travar atrás da carrinha de Mr. Post. Vejo Mr. Sorensen ao volante. Permanece no carro durante algum tempo. Tira o chapéu de feltro preto, cofia o bigode preto. Depois abre a porta. Bem, bem, comenta Mr. Sorensen, quando termino o meu relato. Estamos sentados em cadeiras duras no alpendre das traseiras, mais quente agora do que no início do dia, por causa do sol e do calor da salamandra. Ele estende a mão para me dar uma palmadinha na perna, mas depois parece reconsiderar e pousa a mão na anca. Com a outra, cofia o bigode. Que caminhada tão longa, com tanto frio. Devias estar muito... A voz falha-lhe. No entanto, estou aqui a pensar. Foi a meio da noite. Será possível que te tenhas... Mantenho o olhar fixo nele, com o coração a latejar no peito. Que te tenhas equivocado? Olha para Miss Larson. Uma rapariga de 10 anos... Não lhe parece, Miss Larson, que pode haver uma certa excitabilidade, uma tendência para o exagero? Isso dependerá da rapariga, replica a professora com rispidez, erguendo o queixo. Nunca vi a Dorothy a mentir. Com um riso abafado, ele abana a cabeça. Ah, Miss Larson, não é isso que eu estou a dizer, de todo. Referia-me apenas ao facto de, por vezes, sobretudo quando se passa por situações complicadas em tenra idade, ser possível ganhar uma tendência para tirar conclusões precipitadas, para inadvertidamente ter uma ideia desproporcionada das coisas. Eu próprio vi que as condições de vida na casa dos Grote eram, bem, menos do que ótimas. Mas nem todos podemos ter famílias ideais, não é verdade, Miss Larson? O mundo não é perfeito e quando dependemos da caridade dos outros, nem sempre estamos em posição de nos queixarmos. Sorri-me. A minha recomendação, Dorothy, é que tentes outra vez. Eu posso falar com os Grote e inculcar-lhes a necessidade de melhorarem as condições. Os olhos de Miss Larson emitem um brilho estranho e uma erupção vermelha atingiu-lhe o pescoço. Ouvi o que a menina disse, Mr. Sorensen, diz ela numa voz tensa. Houve uma tentativa de violação. E Mrs. Grote, ao confrontar-se com essa cena horrífica, expulsou-a. De certo, não espera que a Dorothy volte a essa situação, pois não? Francamente, pergunto-me por que não diz à polícia que vá dar uma vista de olhos à casa. Não me parece que seja um sítio saudável para as outras crianças. Mr. Sorensen está a assentir lentamente com a cabeça. Como quem diz, pronto, pronto, era só uma ideia. Não se exaltem, vamos ter calma. No entanto, o que diz é... Bem, então, compreende, estamos numa situação um pouco complicada. Neste momento, que eu saiba, não há famílias que queiram receber órfãos. Posso fazer mais algumas averiguações, é claro, contactar o ramo de Nova York, da Children's Aid. Se chegar a tanto, a Dorothy pode voltar para lá, imagino, no próximo comboio que passe por cá. Certamente não teremos de recorrer a isso, diz Miss Larson. Ele encolhe um pouco os ombros. Esperemos que não, mas não se sabe. Ela pousa uma mão no meu ombro e aperta um pouco. Exploremos as opções de que dispomos, então, Mr. Sorensen. De acordo? E, entretanto, por um dia ou dois, a Dorothy pode ficar comigo. Surpreendida, levanto a cabeça para olhar para ela. Mas eu achava... Isso não pode ser uma solução permanente. Apressa-se ela a acrescentar. Vivo numa pensão, Mr. Sorensen, onde não é permitido ter crianças. Mas a minha senhoria é benevolente. Sabe que sou professora e que nem todos os meus alunos estão... Parece escolher as palavras com cuidado. Instalados em condições vantajosas. Acho que se mostrará compreensiva. Como lhe digo, por um dia ou dois. Mr. Sorensen cofia o bigode. Muito bem, Miss Larson. Vou investigar outras possibilidades e deixar a Dorothy à sua responsabilidade durante uns dias. Jovem, espero que sejas adequadamente cordial e bem comportada. Sim, senhor, respondo solenemente, mas sinto o coração arrebentar de alegria. Miss Larson vai levar-me para casa. Nem acredito na minha sorte.